Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Este é o programa semanal onde discutimos políticas para Lisboa. Estamos de regresso depois das férias. Hoje temos o Carlos Artisson, do CDS. Temos o Miguel Teixeira, bem-vindo. É deputado municipal e vem substituir a Carla Madeira, do PS, o Modesto Navarro, do PCP, e o António Proa, do PSD, que há de estar a chegar, não tarda. Hoje vamos falar de um balanço deste verão em Lisboa e, claro, do que foi a Jornada Mundial da Juventude, das impressões que ficaram, do envolvimento da cidade e do governo na vinda a Lisboa do Papa Francisco, naquele que é o maior evento da Igreja Católica. Primeiro, um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Modesto Navarro, vou mesmo começar por si. E eu vou começar... Bem-vindo, depois das férias. Vou começar pelo Campo de Ourique. E exatamente, já falámos aqui várias vezes da situação que envolve o Jardim da Parada. Hoje deparei com uma situação em que não há estacionamento de táxis à volta do jardim, e retiraram a paragem, as vias estão interrompidas à volta do jardim, estão interrompidas, não há trânsito. Obras do metro, é, não é? Não, não, não. É uma experiência, um super quarteirão, é um teste que estão a fazer entre dia 9 e dia 17 de setembro. É uma espécie de conceito urbanístico, vai estar condicionado ao trânsito. Não vi onde param os táxis. Também não sei propriamente qual é o objetivo desta situação. Vai terminar a 17, é uma experiência, pronto. Uma experiência de quê? Mas altera. Uma experiência que a Câmara está a fazer? No espaço, não? É juntamente com habitantes da freguesia, segundo dizem. É o estudo, ou seja, a experiência, é? É a Junta de Freguesia e é a Câmara, porque esteve lá o Presidente, não sabe? E, portanto, é a transformação daquilo tudo num super quarteirão. Enfim, a mim deixou-me muito preocupado, porque para além disso prende-se aqui a questão do metro, da paragem ali, da destruição, enfim, toda aquela situação. Pronto, é, portanto, um minuto e é um protesto, porque realmente não ouvi nenhum papel que informasse do objetivo daquela iniciativa. Carlos Artisson, no seu minuto. Cumprimentar os nossos colegas, a Antonieta, cumprimentar o Miguel Teixeira, que não, pelo menos eu não sei se é a primeira vez que ele está cá, mas comigo. Creio que sim, é a primeira comigo, vez. Então pronto, cumprimentar, bem-vindo, Miguel. Esperar que os nossos ouvintes tenham tido um verão que bem passado, com algum momento de repouso, de férias, e surgiu-me há pouco na memória que há um ano que os transportes são gratuitos para os mais jovens na Câmara Municipal de Lisboa, e foi com gosto que o CDS e a Coligação Novos Tempos certamente viram agora o Sr. Primeiro-Ministro estender esta medida, que correu muito bem e foi muito bem implementada pelo engenheiro Carlos Moedas, e que permitiu a mais 90 mil lisboetas usufruírem transportes gratuitamente entre os jovens sub-23, sim, exatamente, e também os mais de 65 anos, e portanto ver com bons olhos que as boas medidas tomadas pelo engenheiro Carlos Moedas são acolhidas pelo Sr. Primeiro-Ministro e são estendidas a todo o resto do país. É também bom ver que quando as coisas resultam, isso assim serve de inspiração para outros voos, e é justo que o Governo possa facultar isso aos outros cidadãos de todo o país. Miguel Teixeira, o seu minuto. Bom, bem-vindo também, claro. Muito obrigado, Antonieta, e cumprimentar o António Proa, o Modesto Navarro e o Carlos Artisson, e naturalmente todos os ouvintes. O meu minuto vai ser utilizado para falar precisamente da Assembleia Municipal de Lisboa, a Casa da Cidadania, da Cidadania, cujos trabalhos já se iniciaram e que amanhã tem a 81ª sessão ordinária deste mandato. Como sabemos, a Assembleia Municipal, que todos aqui presentes bem conhecem, e permitam-me que saúde especialmente o Modesto Navarro, que foi que presidiu aos trabalhos desta Assembleia entre 2003 e 2005. mas poucos sabem, no fundo, qual é que é a responsabilidade da Assembleia Municipal, nomeadamente na fiscalização do Executivo, podendo votar moções de censura, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e das empresas municipais, mas é também um órgão representativo do município e ao qual cabe tomar posição perante qualquer órgão do Estado ou entidade pública. Mas a Assembleia Municipal é mais do que isto. Esta pode igualmente pronunciar-se sobre outras matérias de interesse para o município e receber petições dos cidadãos e das suas organizações. E era exatamente aqui que eu queria também pegar, porque terá sido provavelmente por isto que o engenheiro Carlos Moedas terá levado no seu início de mandato a protelar e desvalorizar este órgão fundamental da cidadania, tendo criado o Conselho de Cidadãos. Ora, criou um Conselho de Cidadãos, mas o engenheiro Carlos Moedas esqueceu-se que, por exemplo, das reuniões descentralizadas que a Assembleia Municipal realiza nas diferentes freguesias, aliás, uma das últimas, não mesmo a última, no Parque das Nações, onde o Presidente da Câmara não esteve presente. Portanto, essa proximidade à população e aos eleitos da Assembleia Municipal não se fez sentir. Miguel Teixeira fez aqui, recapitulou aqui a importância da Assembleia Municipal. Não estranhem, o Miguel Teixeira, a sua voz é nova, está a substituir esta semana a Carla Madeira do PS. António Proa, o seu minuto, é só o que falta. Ora viva! Viva! Bem-vindo! É um gosto regressar. A cumprimentar todos, já tinha saudades de vir aqui à Rádio Amália falar sobre Lisboa e cumprimentar também o Miguel Teixeira pela sua primeira presença aqui. É também bem-vindo, como é evidente. E o meu primeiro minuto é para falar de um tema que não é novo aqui nos nossos programas, nem tampouco é novo nas referências que eu, por vezes, faço neste primeiro minuto de que disponho. E é para me referir ao problema crónico do mau funcionamento do Metropolitano de Lisboa, nomeadamente dos acessos mecânicos, neste caso, em particular, das escadas rolantes, mas também dos elevadores. Temos referido este problema, que se tem mantido, com promessas sucessivas do Metropolitano de Lisboa, de que agora é que vai resolver, isto já há anos que se arrasta, e no final do mês passado, no final de agosto, mais uma notícia que foi aliás divulgada em vários meios de comunicação social, de que estavam sem funcionar 26 escadas rolantes, 16 elevadores, todos eles imobilizados por avarias que se prolongam meses a fio, com investimentos que o Metropolitano diz que está sempre a fazer, mas que aparentemente ou não os faz de facto, ou se os faz não resolvem o problema, e o problema mantém-se, com penalizando aqueles que têm maiores dificuldades de acessibilidade, mas em geral todos os utilizadores do Metropolitano. Eu recordo, por exemplo, que a estação do metro da Baixa Chiado é uma das que tem maior movimento na cidade de Lisboa, é uma das mais profundas na cidade de Lisboa, e, por exemplo, só para dar um exemplo, para além dos utilizadores normais, em plena Jornada Mundial da Juventude, com milhares e milhares de pessoas que correram à cidade e que utilizaram o Metropolitano de Lisboa, a estação da Baixa Chiado, no dia 2 de agosto, tinha a funcionar apenas duas das suas 6 escadas rolantes. É sempre, portanto, uma das situações que tem é das questões que permanece, é das questões que vale a pena aqui referir, e um dia destes, aproveito a ocasião para sugerir, um dia destes, se calhar, deveríamos voltar a este tema em maior profundidade. Vamos então ao tema central deste Fórum Lisboa. A dada altura, durante a Jornada Mundial da Juventude, António Costa destacou a extraordinária capacidade de Portugal para organizar eventos como esta jornada e afirmou que o impacto económico é medido no final, realçando também o balanço imaterial. Marcelo Rebelo de Sousa disse, por seu lado, que a jornada foi um grande sucesso para Portugal, lá fora, realçando também a grande projeção cá dentro, com uma mobilização muito grande de todo o país. O Presidente confirmou até que vai marcar presença na próxima jornada, que vai decorrer na Coreia do Sul em 2027. A jornada foi também a maior operação de segurança alguma vez organizada no nosso país. Carlos Moedas disse que a realização da jornada foi um sucesso e que ajudou a transformar a cidade, fez um balanço positivo da semana que se realizou na capital portuguesa entre 1 e 6 de agosto. A juventude, disse, transmitiu uma imagem positiva a uma Lisboa antes e depois do evento, reforçou Moedas, que destacou também o trabalho dos funcionários da Câmara de Lisboa. A fundação da Jornada Mundial da Juventude, salvo erro, não fez ainda um balanço final, o que é muito estranho, a meu ver, já passou tempo suficiente para o poderem fazer. Bom, mas vamos começar com o Carlos Ardisson. Na sua freguesia passou-se, esteve 1,5 milhão de peregrinos, não foi? E um balanço assim genérico daquilo que foi a jornada, da preparação, do trabalho que seguramente teve, no seu caso teve muito, e um primeiro balanço. Foi um evento extraordinário, foi o evento das nossas vidas, e esta frase estava escrita e está escrita por colegas na Junta de Freguesia num quadro onde estão os trabalhos para a decorrer, e está lá JMJ, o evento das nossas vidas, e foi, porque não há evento que possa vir a ocorrer, a decorrer em Lisboa, que junte 1,5 milhão de peregrinos ou de visitantes, como este o fez. Era um grande desafio para a Câmara de Lisboa, era um grande desafio para a Junta de Freguesia do Parque das Nações, acolher o evento final durante 2 dias, e estamos todos de parabéns, decorreu excepcionalmente, mas não aconteceu por mero acaso. Não aconteceu por mero acaso, aconteceu porque a Câmara se preparou e porque a Junta de Freguesia se prepararam, e quero estender as minhas palavras de apoio e de satisfação para com as outras restantes 23 juntas de freguesia, porque participei em muitas reuniões. Eu, dos 24, sou capaz de ter sido o presidente que participou em mais reuniões sobre a JMJ, mas onde estiveram os outros presidentes de junta, todos eles demonstraram o seu envolvimento com o evento e disponibilizaram-se, e o que tudo fizeram para que o evento tenha corrido bem. Só quando no Parque das Nações, como eu tinha dito já aos colegas, só quando as pessoas no sábado de manhã se começaram a dirigir para o local, é que nós poderíamos e pudemos fazer ideia do que era aquele evento. Aquele evento é uma coisa que não volta a acontecer. Eu estive no último dia da Expo 98, estive mais 70 vezes na Expo, e não há comparação com a mole humana, que era contínua, horas e horas e horas e horas de pessoas a passarem as ruas completamente cheias. Todo dia, sim. O dia inteiro, de uma forma ordeira, de uma forma tranquila, de uma forma que as pessoas vieram com uma disposição que não é comparável a qualquer evento que decorra na cidade. Se, para quem não se recorda, as condições do clima não foram as melhores, estava um calor terrível em Lisboa, e face a isso as pessoas reagiram com tranquilidade, com calma. Tive imensos vizinhos no Parque das Nações que vieram para a rua ajudar e estar com as pessoas que por ali passavam, ajudar, a dar-lhes indicações. Eu próprio andei também de moto a tentar, de um lado para o outro, ajudar os grupos e a encaminhá-los conforme os seus dísticos, as áreas para onde se dirigiam, e encontrei uma coisa que só quem viveu, só quem esteve naqueles dias ali no Parque das Nações, e permitam-me que eu foco muito o Parque das Nações, porque eu não, com a preparação daquilo, não tive a oportunidade de ir a outro qualquer evento da Jornada Mundial da Juventude fora, porque era tão exigente termos as coisas a funcionar naquele sábado e naquele domingo que optei por não estar noutro local. E correu tudo de uma forma tranquila, com um grande envolvimento, e não há palavras para descrever quando as pessoas saíram, o vazio que ficou, a noção de que os vizinhos tinham assistido, quem da comunidade do Parque das Nações e de Lisboa, que assistiram a algo único nas nossas vidas, e que para além das fés, da pessoa ter fé, não ter fé, muito para além disso, daquela festa que foi feita pela juventude, e não só pelos mais jovens, também pessoas com mais que já nós não intitulamos como jovens, mas hoje em dia a juventude estende-se muito bem até ao Modesto Navarro, e portanto o Modesto é um jovem, e foi uma situação fantástica. Para terminar, não posso deixar de referir, porque eu, para ser coerente com aquilo que sempre defendi e com a realidade e a informação e que eu assisti, tenho que dar duas notas menos positivas. Uma delas foi que o plano de mobilidade que eu sempre falei, há um ano que falava do plano de mobilidade, não existia por parte das nações. Na quarta-feira, à tarde, antes do evento, eu percebi-me que não havia qualquer plano de mobilidade. Havia um enviado pelo senhor coordenador da jornada, indicado pelo governo, uma fotografia do Google com os riscos na Avenida de Berlim, na Avenida de Pádua, e com riscos na Alameda dos Oceanos e na Avenida Dom João II, e ninguém sabia o que aquilo significava. E perante isso, eu falei com responsáveis da jornada pela mobilidade, que estavam aflitos, não sabiam onde é que haviam de pôr a sinal ética, porque não percebiam se aquilo era para carros, se era para pessoas, se para o que é que era. Falei com a 2ª Divisão, que é o comando da PSP, que tem ali a responsabilidade da parte das nações. Sugeri encontrarmos na quinta-feira de manhã na junta de freguesia, e na quinta-feira de manhã fizemos o plano de mobilidade para a parte das nações. Isto é uma angústia que não havia necessidade. Há meses e meses e meses que nós dizíamos que estávamos à espera de ser contactados, que estávamos aqui para dar uma ajuda. Fizemos, mas não havia necessidade daquele stress. O senhor da sinalética ir à reunião e dizer: eu não sei que sinais é que hei de pôr, não sei como é que hei de indicar as coisas, definirmos as coisas, e até por sugestão de outrem, até restámos o momento da fotografia, porque o plano de mobilidade foi feito ali. E deixem-me só dizer mais, já que foquei a polícia, dizer só o agradecimento que também todos devemos ter pelo esforço que foi feito pela polícia, com agentes deslocados de todo o país. Mas há uma coisa que me deixou também preocupado, e a falta de condições. Os agentes não têm todos um rádio. É inacreditável. As pessoas foram colocadas, e se houvesse necessidade de transmitir uma informação rápida, de forma célere, não chegava a todas as pessoas. Portanto, não se pode pensar... A polícia continua pobrezinha. É exato. É uma lacuna gravíssima, que se tem acontecido alguma coisa, felizmente não aconteceu, felizmente correu tudo muito bem, as pessoas esforçaram-se nos elementos de segurança, tudo isso, mas não havia... Se tem havido algum problema... Felizmente não o desejei, não era isso, mas teria sido complicado de gerir, e deixar, portanto, um obrigado especial às forças de segurança, que mesmo perante essas condições fizeram o seu trabalho com grande esforço pessoal. Modesto Navarro, a sua visão sobre esta Jornada Mundial da Juventude? Eu ouvi dizer que, em relação a não termos tido acidentes, ainda bem que não houve, não é? Mas que nas jornadas, regra geral, por exemplo, quando há um grande concerto, se os portões não abrem a tempo, os miúdos protestam. Na jornada, os miúdos sentam-se no chão, cantam e rezam, o que facilita muito, diga-se de passagem, a função de quem está a querer, enfim, pôr alguma ordem ou não, ou que não haja desacatos, não é? Mas isto foi apenas um detalhe. A sua visão sobre esta jornada, Modesto? Nós fizemos uma análise, digamos, positiva, nomeadamente a nível da nossa juventude, porque estiveram lá, em grande parte. Esta valia imensa de muito jovem ter vindo a Lisboa, ter conhecido o nosso país. Portanto, isso será inesquecível. Agora, há os resultados, e há os resultados positivos, obviamente, não é? E há também os resultados que é preciso avaliar. E nós amanhã apresentaremos na Assembleia Municipal uma recomendação sobre esta avaliação e as propostas necessárias. Para haver discussão, para se fazer o balanço e apontar caminhos. É evidente que houve insuficiências e problemas ao nível de serviços e infraestruturas municipais, não estavam dotadas, digamos, nem do material, nem dos trabalhadores necessários para uma aposta destas. Salientamos, apesar de tudo, o esforço, já foi aqui foi dito, é preciso salientar o esforço e o empenhamento de muitos trabalhadores na resolução de carências e falhas, e aí há um louvor, digamos assim, aos trabalhadores do município. Importa fazer uma apreciação sobre a forma como foram utilizados e geridos os dinheiros públicos e quais os proveitos que perdurarão em benefício da população e da cidade. Isto é que é importante, o que vai reverter a favor da cidade. O investimento no Parque Urbano Tejo Trancão exige a definição de um plano de gestão. Não pode ficar ao calhas nem ao sabor dos grandes espetáculos. Tem que servir, sobretudo, em primeiro lugar, a população da cidade. O investimento tem que ser para dotar o parque de condições para uma diversa fruição pública. Há muitos espaços que não têm sombra, que não têm condições para as pessoas poderem ficar. E quanto aos serviços municipais, é necessário, provou-se que é necessário investir no regimento de sapadores bombeiros, na proteção civil e no saneamento, na renovação e aumento de trabalhadores, frotas, equipamentos e outros meios de trabalho. Também foi, digamos, uma conclusão que tirámos. Foi contratada uma empresa externa para a limpeza urbana por €500 mil. Esta despesa poderia ter sido aplicada em investimento permanente nos serviços municipais e integração dos trabalhadores em falta. Se fosse feita com uma objetividade e com capacidade de antecipação, talvez a autarquia, o município, beneficiasse mais. Portanto, é necessário apurar que outras contratações externas foram feitas de equipamentos necessários à cidade e se esses equipamentos deveriam ter sido adquiridos para ficarem ao serviço da população. Em vez de se fazer contratos, digamos, em contratações externas, era adquirir, comprar. Temos os casos da aquisição de viaturas, que foi anulada, e do aluguer de instalações sanitárias. Nós propusemos, e falámos aqui disso, na CML, propusemos, e foi aprovado por unanimidade que parte das instalações sanitárias fosse adquirida de forma definitiva para colocação em diversas zonas da cidade. Queremos saber se isso aconteceu ou não aconteceu. Portanto, amanhã vou levar isso à Assembleia Municipal. Vou levar esta recomendação. É necessário esclarecer outras contratações, incluindo por adjudicação direta com os serviços de propaganda a órgãos de comunicação social. Em relação aos transportes e mobilidade, é preciso fazer um apuramento dos constrangimentos e dificuldades. O caso do Metropolitano de Lisboa, de facto, exige efetivamente um reforço permanente de meios e de trabalhadores. Bem, no dia e se a administração não serve, não procede. E eu sou uma das vítimas e um dos assistentes em relação à questão dos meios e sobretudo no Metropolitano. É espantoso ver, é humilhante ver centenas e centenas de turistas assistirem àquela coisa horrível que não se passa só no Cais Sodré, na Estação de Castré, mas passa-se em grande parte na Estação do Cais Sodré e outras que são necessárias. Portanto, o que é preciso é tirar conclusões, não entrar, digamos, em gritarias. Foi um êxito, foi evidentemente um êxito. Foi um grande ganho para todos nós. Agora é preciso resolver as questões que foram levantadas e deitar a mão às propostas que é necessário fazer. E o metro, não sei se foi falta de preparação também, já com as críticas há bocadinho do António Perua, que já vem de longe, mas o metro no dia da Via Sacra, aqui no Marquês de Pombal, de repente fechou duas estações, Alameda e Saldanha. E eu creio que eles de repente não tiveram como escoar aquela quantidade de pessoas que estavam a ir para o metro. Já vamos ouvir a opinião do António Perua e do Miguel Teixeira, vamos fazer primeiro um pequeno intervalo. Até já. Amália. Já imaginou que a sua vida pode mudar com apenas um euro? Agora no Totoloto pode ganhar ainda mais! Este sábado há um jackpot extra que junta 5 milhões ao primeiro prémio. Totoloto é fácil, é barato e dá milhões. Oh Costa, já ouviste falar do Calçado Guimarães? Aquele dos preços para todas as bolsas? Claro que sim, pá. Eles têm preços muito baixos, é por isso que sou um velho cliente. O quê? Tu és cliente do Calçado Guimarães? É claro, senão como é que eu andava calçado com o ordenado que tu me pagas? Costa, oh Costa! Pronto, pronto, eu levo-te lá. Calçado Guimarães. A diferença no andar e no gastar. Tudo a preços imbatíveis. A maior variedade de calçado de todos os géneros para homem, senhor e criança. Calçado Guimarães. Agora também disponível 24 horas na loja online. Calçado Guimarães. A diferença no andar e no gastar. Trabalhadores do comércio. A celebrar 40 anos de carreira, a mítica banda portuense está de regresso aos grandes palcos. Os clássicos de sempre e algumas novidades num concerto imperdível. 21 de setembro, Casino Estoril. Bilhetes já disponíveis em vibesandbeats.pt e nos locais habituais. Amália. 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então, estamos a falar da Jornada Mundial da Juventude, estamos a fazer um balanço daquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude. Nesta segunda parte continuamos com esse tema. Vamos ouvir agora o António Proa e depois o Miguel Teixeira, que está cá em substituição da Carla Madeira. António Proa, vamos a isso. Muito bem, eu vou tentar organizar isto em dois blocos. Deixarei uma questão mais relacionada com o que ficou e o que aconteceu mais em termos imateriais, e falarei agora no registro, aliás, que os meus colegas têm referido, nas questões mais materiais e no impacto do evento na cidade, do impacto mais direto e mais visível. Dizendo três, quatro coisas muito concretas. A primeira foi, como dizia o Carlos, o evento das nossas vidas em termos, pelo menos, de dimensão. Terá sido, não é provável que volte a haver na cidade de Lisboa nos próximos anos um evento de tamanha dimensão, e portanto foi um desafio mundial. Estas jornadas mundiais de juventude são desafios à escala mundial, e este foi um desafio mundial para com que a cidade de Lisboa, o país, mas em particular a cidade de Lisboa, foi confrontado. Um desafio que ao qual se respondeu com todas as peripécias e as discussões que houve durante os preparativos, mas que se realizou com sucesso que é inquestionável, a começar pelo reconhecimento pelo seu patrocinador principal, pelo Papa Francisco, que afirmou, e vale a pena não esquecer, que foi a jornada mais bem organizada desde que ele tem esta responsabilidade. Isso deve-nos deixar orgulhosos, apesar de tudo, orgulhosos de uma característica que toda a gente fala, e que de facto é verdade. Infelizmente não devia ser apenas assim, mas quando se trata de resolver problemas em cima da hora, com pressão, nós normalmente acabamos por resolver os problemas. E mais uma vez foi isso que aconteceu. Esta jornada foi anunciada, agora já não me recordo em que ano, em 2020, creio. 2019. Era para se ter realizado em 2022. Foi adiado um ano por causa da pandemia. E o que é facto é que o memorando de entendimento entre as partes que tinham responsabilidades na organização do evento foi assinado apenas no final do ano 2022. A escassos meses da realização do evento propriamente dito. E isto é inacreditável. Mas foi assim que aconteceu. Aliás, hoje em dia já é pacífico que muitas das coisas que a Câmara Municipal de Lisboa devia ter preparado atempadamente estavam por concretizar, estavam por planear. E, portanto, muitas das coisas, aliás, algumas das críticas que foram feitas relativamente, por exemplo, ao regime de ajuste direto, que não é um regime ilegal nem irregular, não, está previsto na lei, tem regras, e é escrutinado, nomeadamente pelo Tribunal de Contas. Essa polémica dos ajustes diretos resultou em boa medida, porque isto, houve coisas que deviam ter sido feitas em tempo e não foram, com a antecedência com que podiam ter sido feitas, porque desde 2019, como disse, que este evento está previsto para a cidade de Lisboa. Agora, foi um desafio superado em várias dimensões na cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa recebeu os números, creio que já auditados, cerca de 1,5 milhão de pessoas no Parque das Nações, uma concentração imensa, com exigências tremendas, que o Carlos conhece melhor do que eu, seguramente, mas em termos de transporte, de higiene, de segurança, de saúde, foi possível fazer face, os vários responsáveis fazerem face, melhor ou pior, a estas várias dimensões de um evento com esta logística pesadíssima. As pessoas saíram satisfeitas, eu testemunhei nos 4 dias em que estive nos eventos, quer no Parque Eduardo VII, que então se chamava Colina do Encontro, quer depois no Campo da Graça, que é o Parque Tejo, testemunhei o facto de as pessoas estarem satisfeitas com a organização, com as respostas que estavam a ser dadas. Houve coisas que funcionaram menos bem em matéria de mobilidade, pese embora não tenha havido, por exemplo, aqui na zona onde estamos, aqui na zona do Marquês de Pombal, eu não testemunhei problemas de maior, mas o que é certo é que, por exemplo, no que diz respeito aos acessos ao Parque Tejo, de facto, a concentração de pessoas também foi maior, mas houve ali alguns problemas, eu próprio fui vítima dele, eventualmente por ter sido um bocadinho precipitado, mas o que é facto é que testemunhei algumas dificuldades. Agora, eu quero... As indicações eram para não levar o carro. Sim, mas eu devo dizer que eu testemunhei isto ainda a alguns quilómetros de distância do... E, portanto, no dia dos acessos, sim, de facto, as coisas não correram tão bem como seria desejável. Mas eu quero aqui sublinhar, sobretudo, que as coisas acabaram por correr bem. Agora, é verdade que até à última da hora houve dúvidas sobre se não haveria problemas. Por exemplo, em matéria, eu já referi a questão da mobilidade, aliás o Carlos fez essa referência também, o tal plano de mobilidade que existiu tardiamente e, pelo que diz o Carlos, de forma muito incompleta. Recordo-me de palpites que eram dados relativamente, por exemplo, ao estacionamento dos autocarros. Enfim, as coisas no fim, como eu já disse, acabaram por correr bem, mas com dúvidas sobre se iriam correr bem até à última da hora. E em matéria de saúde a mesma coisa. Nós sabemos o estado que está o nosso Serviço Nacional de Saúde, o estado em que está o sistema de saúde em Portugal, e não fora não haver problemas de maior que se tenham registado, vamos ser claros. Felizmente não houve, e as coisas já passaram, mas se tivesse havido problemas graves, o nosso Serviço Nacional de Saúde não tinha capacidade de resposta. Não tinha, porque ele já não tem no dia-a-dia, e portanto não teria. Felizmente não aconteceram. Para terminar, a referir a questão da importância da transparência. Não há tempo, não há lugar. A transparência e a prestação de contas é muito importante. Foi afirmado por vários responsáveis, nomeadamente pela Fundação Jornada Mundial da Juventude, quer pela Câmara de Lisboa, quer, creio também, pelo Governo, que as contas iriam ser prestadas de forma detalhada e de forma transparente. Isso é muito importante. Houve um investimento que se estima em cerca de 160 milhões de euros. Bem sei que cerca de metade foi a Igreja que investiu, vale a pena também dizer isto, porque por vezes ficava a ideia de que isto era financiado quase exclusivamente de forma pública. Não, metade pelo menos foi financiado pela Igreja, por recursos que a Igreja reuniu, mas os recursos públicos, sobretudo esses, têm que ser escrutinados, e eu espero que isso aconteça a bem da confiança que se tem que manter entre os cidadãos e os órgãos do Estado, quer sejam as autarquias, quer seja a administração central. Mas, e para terminar esta primeira intervenção, estamos de parabéns, mais uma vez se provou que Portugal e os portugueses conseguem resolver problemas em cima da hora, mas não deixo de dizer que teria sido desejável que as coisas tivessem sido preparadas a tempo e horas, como podiam e não foram. Miguel Teixeira, que está cá em substituição da Carla Madeira esta semana, este parece ser um tema, Miguel, em que todos mais ou menos se puseram de acordo. Governo, Câmara, Igreja, quem organizou a coisa, tiveram de se pôr de acordo, de certa forma, porque isto tinha que correr bem, não é? Pelos vistos correu bem. Eu acho que correu naturalmente bem, mas permita-me, Antonieta, que eu faça só aqui um destaque, porque houve aqui uma, de certa forma, um elogiar de tudo o que aconteceu e alguns momentos, ali alguma profecia da negatividade, e o que houve de negativo é responsabilidade, de acordo com o António Proa e com a adição do Governo. E, portanto, eu gostava de lembrar aqui... Não, eu não disse isso. Foi a responsabilidade da Câmara, da gestão anterior, que não preparou as coisas. O Governo não. Capacidade do debate. Bom, sim. Eu gostava de destacar aqui a imagem do jovem Lourenço em cadeira de rodas, quando é erguido para poder ver o Papa. Uma foto extraordinariamente poderosa da Luísa Roque de Pinho. E dizer isto porquê? Porque é importante nós olharmos para aquilo que é o nosso dia, para aqueles que nos ouvem, e percebermos aquilo que é um sinal de esperança. E aquilo que, em alguns momentos, falhou na preparação e da Jornada das Mulheres da Juventude, falhou aqui, como terá falhado noutras cidades que receberam, como poderá acontecer também em Seul. O que nós temos aqui de destacar é a capacidade de todo um país, das suas organizações, do setor público, do setor religioso, do setor privado, de se unirem em prol de um grande evento. E de um evento que, mais uma vez, prova que Portugal, os portugueses, o nosso país, esta cidade e todos os concelhos à volta da cidade de Lisboa têm capacidade para receber um extraordinário evento como foi o caso deste. Eu há pouco aqui ouvia falar dos problemas nas estações do Metropolitano durante o período das Jornadas Mundiais da Juventude. Bom, mas mais de 1 milhão de pessoas numa cidade que tem menos de 500 mil de habitantes, estávamos à espera do que isso sucederia em qualquer cidade. E existem alguns fatores de menor preparação, eu não estou ocorrente dessa mobilidade, não vou questionar aquilo que o Carlos aqui trouxe, mas prefiro olhar para coisas mais importantes. Há pouco o António Proa dizia muito bem que este é um evento que foi anunciado em 2019. E parece que é tudo responsabilidade do anterior Executivo Municipal, que não estava preparado. Ora, imagina, Carlos Moedas e os Novos Tempos cumprem agora, dentro de um mês, 2 anos que estão no poder na cidade de Lisboa. E desculpem, não me parece normal que um Presidente de Câmara que tenha dito que vinha para garantir que não se gastaria, que havia um cumprimento, tenha anunciado um investimento total da cidade de Lisboa de 35 milhões e depois tenha ultrapassado os 40 milhões. Não me parece também normal que um Presidente da Câmara diga isto, que tenha 2 anos para preparar, juntamente com os seus membros do Executivo, porque, António Proa, vamos lá recordar. Foi uma grande atrapalhada. Dois anos vai fazer agora, não? Sim, é? Ainda nem fez 2 anos, as jornadas já acabaram. Portanto, foi menos 2 anos. Foi menos 2 anos. A Assembleia Municipal nós acompanhámos várias vezes. A grande atrapalhada que foi a passagem contínua de responsabilidade da Câmara, de membros do Executivo, relativamente às Jornadas Mundiais da Juventude. Quem nos está a ouvir lembra-se disto. Nós os 5 que estamos nesta sala, sabemos exatamente disto. E não será também por aqui uma das razões pela qual se verificaram tantos ajustes diretos? Na Assembleia Municipal debatemos isto, contestámos isto, e ainda bem que o PCP amanhã apresenta a proposta, que apresenta a recomendação, porque este debate tem que ser feito, porque é importante que exista este sentimento de transparência perante um grande evento que uniu a cidade, uniu o país, uniu quem tem a fé e as diferentes confissões religiosas. Mas aí acho que todos estão de acordo, não é? Acho que é preciso apresentar contas. Coisas aqui que são importantes destacar. E nos fatores positivos e negativos, mais 16 mil elementos das forças de segurança, de proteção civil e emergência médicas, e do município 3.500, porque eu há pouco dizia aqui ao Carlos que ainda hoje o vice-presidente da Câmara, na conferência de representantes, citava e elogiava, para além do município, dos trabalhadores do município, das freguesias, elogiava também todos os trabalhadores da administração interna. Há aqui um grande elogio a ser feito ao seu ministro da administração interna. Não tivemos problemas nenhums a nível de segurança. Portugal demonstrou ter um papel de grande proteção daqueles que aqui residem e daqueles que nos visitaram. Isto são fatores importantes, porque é importante também lembrar aqui ao Carlos e ao António... Para terminar, Miguel. O elogio não pode ficar apenas... Para podermos fazer outra roda. Vou já terminar. O que é que eu também considero negativo? A necessidade quase emocional do Presidente da Câmara, de se fazer ver e estar permanentemente. Ora, isto leva-me só a uma coisa e vou terminar, Antonieta. Para quem é um Presidente da Câmara, de uma Câmara Capital, tem o destaque que necessita. A questão que eu coloco aos nossos ouvintes é se esta necessidade de se fazer ver e ouvir do Presidente da Câmara não é uma necessidade de se posicionar para outros voos que não de uma candidatura à Câmara Municipal. Sendo que é um evento co-organizado pela Câmara Municipal, eu diria que tem mais... Isto vindo de alguém que teve, na altura, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, todas as quartas-feiras, ou que era na TVI, fazer aquilo que fazia, Só dá vontade de rir, Carmen. Bom, continuamos. Carlos Artisson, nesta segunda parte, a fazer o balanço possível desta jornada, o que representou para a cidade e para o país, tentar perceber também se o retorno tão falado é de facto evidente ou não. Há, por exemplo, quem refira que só o retorno que tivemos em publicidade, por todas as notícias e reportagens que correram o mundo enquanto o Papa Francisco cá esteve, só isso em milhões já representaria um grande retorno. A Fundação da Jornada Mundial da Juventude, como eu referi há bocado, ainda não fez, que eu saiba, um balanço das coisas. Quando é que isto ficará tudo fechado? Tem ideia? Eu tenho ideia que será em breve, mas também não me parece que estamos a pouco mais de um mês de ter decorrido a jornada e, portanto, julgo que ainda não será o tempo de estar tudo concluído, pagamentos a fornecedores, tudo isso, certamente será fechado e será divulgado, foi esse o compromisso assumido por todas as partes. Quero também... Agora temos que ser todos mais públicos. Sim, quero expressar a minha imensa e gratidão a todos os trabalhadores do município, do Estado que trabalharam, do município e com um especial ênfase, se me permitem, aos colaboradores da Junta de Freguesia do Parque das Nações, que trabalharam naquela semana 24 horas por dia, assumindo tudo o que era necessário fazer de uma forma exemplar e aos quais eu estou eternamente grato pelo seu desempenho, pela forma como encararam o evento e trataram tudo para que no domingo à tarde nós tivéssemos a freguesia ao fim da tarde quase como se não tivesse lá passado ninguém. E foi fantástico o reconhecimento por parte dos moradores que estavam ou que chegaram naquela final de tarde de domingo e que foram confrontados com a zona praticamente normal depois de ter passado um milhão e meio de pessoas onde vivem, praticamente normal e com temperaturas que eu estive com os colegas na recolha do lixo e no terreno com temperaturas acima de 40 graus, que foi desumano. Nós tivemos um furo, tivemos todos os precauços que podíamos ter e mesmo assim conseguiu-se fazer as coisas, coordenado com a Câmara Municipal de Lisboa, e não era possível ter o desempenho da Câmara Municipal de Lisboa, tendo aquelas pessoas todas que o Modesto Navarro referiu fizessem parte do quadro habitual, porque não dava para fazer. Isto é um evento excepcional, teve que haver pessoas excepcionais. Modesto Navarro, depois de dar-nos à conta aqui da discussão do tema na Assembleia Municipal, que acontece já amanhã, não é? Depois pode-nos dar conta aqui do que acontece. Bem, eu acho que tem de ser uma discussão aberta e para encontrar soluções e não para, digamos, disputas que nem se justificam. E queria salientar, de facto, aquilo que foi a questão da segurança. Correu, obviamente o espírito é outro, não é? E tudo correu, enfim, com alguns excessos, tinha de haver excessos, mas correu bem e acho que nisso estamos realmente de parabéns. Resultados positivos para certas áreas da vida, do negócio. Resultados, aparentemente, pelo menos aquilo que eu li, relativamente negativos em relação a hotéis e restaurantes. A questão desta alteração. Sentiram-se, digamos, fragilizados, porque apontaram para o maior consumo vendas, e isso não se verificou. E não se verificou, e especialmente nestas duas áreas. De qualquer modo, espero que corra bem a reunião na Assembleia Municipal. Espero que tirem conclusões pela positiva, não é? E sobretudo para deitar mão ao que ficou em condições de ser continuado e de avançar. Como é o caso do Parque Miguel Teixeira, do parque que fica no Parque das Nações e que chega até à outra freguesia, não é? E que vai poder ser utilizado para espetáculos e não só, mas que não tem que eu saiba, não tem uma programação fechada, digamos, um programa agora, específico agora para aquele terreno. Agora é que tem que se estabelecer, não é? Vai ter agora em breve, pelo que vi, a Semana Académica de Lisboa. É um início. E pode ter, é a primeira coisa, é, não é? Não, Miguel, desculpem, a semana é do lado do Ouros. É do lado do Ouros, sim. Mas é na vizinhança, não é? Sim, se não era possível, se não tivesse a vida da jornada, porque estaria o espaço ocupado. Eu acho que as cidades, até por defeito da minha formação em arquitetura, olhamos para as cidades de uma forma mais ampla relativamente a isto. Eu acho que existe um grande desafio e gostava uma vez mais de dizer uma coisa relativamente a isto. é que nós temos uma grande capacidade. Os portugueses, por norma, temos aqui alguns momentos em que depreciamos as nossas próprias qualidades, desconfiamos das nossas capacidades, e eu acompanho muito aquilo que o Modesto Navarro há pouco dizia. Fazer o debate de uma forma tranquila e olhar para as oportunidades que surgem. Portugal, o nome da marca Portugal e a sua tangibilidade será medida. Acho que é muito cedo, sinceramente, para conseguirmos medir isto em números e números financeiros. É preciso deixar passar e perceber a evolução deste trimestre, ver o impacto que tem por comparação com outros, mas há uma coisa que não se mede. Um, a capacidade deste país a se mobilizar para as causas. A enorme fraternidade, solidariedade, o grande espírito de todos com confissões religiosas, sem confissões religiosas, em receber este evento, o enorme respeito e responsabilidade das principais figuras do Estado na sua relação e na relação que projetam de Portugal e deste espaço da cidade de Lisboa para o mundo, e sobretudo também o impacto que este movimento causou. A mim causou um impacto extraordinário, e causou a todas as pessoas que estavam no meu redor. É uma experiência única, que não sei se voltamos a repetir, mas é uma experiência até, eu diria, que nos deve permanentemente mobilizar para novos objetivos, e objetivos que nos façam fazer desta cidade uma cidade melhor para todos. António Proa, para terminar... Para terminar, duas coisas. Primeiro, um reconhecimento com nomes, que eu acho que é justo fazer. Ficará seguramente aquém de todos aqueles que tiveram responsabilidades e que tornaram isto possível, mas queria apenas referenciar alguns. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o Sr. Dom Manuel Clemente, deixou recentemente de ser Cardeal Patriarca de Lisboa, mas que esteve na base da possibilidade deste evento se concretizar. Foi ele que lançou o desafio ao país, foi ele que criou as condições de organização para que tudo corresse bem, e merece aqui uma palavra de reconhecimento. Dom América Guiar, obviamente, que foi o executivo, o braço executivo da Igreja neste empreendimento. Referir também, obviamente, o Presidente Carlos Moedas, que quando muitos achavam que já era tarde e que nada estava preparado, ele não deixou de assumir a responsabilidade de dar a cara pelo desafio, e deu a cara quando era difícil, e por isso também... E quando estavam outros a fugir dessa responsabilidade. Exatamente, e por isso teve um papel fundamental. Obviamente também uma palavra para o Governo pelo compromisso que teve, em particular para a Ministra Ana Catarina Mendes, ao nosso Presidente da República, que sempre estimulou e acreditou e fez acreditar aqueles que eram mais céticos, e que fez muitas pontes, e uma referência também, as referências ainda sou eu que decido quem faço. E uma última ao Dr. David Lopes, que esteve na sombra, foi o chefe da equipa de missão que organizou o evento pela Câmara Municipal de Lisboa, e o David Lopes foi um organizador exímio, aliás, como tem sido em toda a sua carreira. Queria terminar dizendo, quanto à imaterialidade, coisas que me parece que ficaram importantes, que se viveram e que tem ficaram. Um minuto, António. Num minuto, eu direi. O ambiente que se viveu, de grande cordialidade, sem animosidade, sem problemas, mesmo quando havia muita gente, muitas concentrações, as pessoas estavam bem dispostas. Uma palavra aos lisboetas, que receberam de forma exemplar este impacto e que prejudicou, afetou as suas vidas, mas não vi pessoas zangadas, pessoas insatisfeitas. Criou-se um ambiente de grande alegria, de grande cordialidade, de grande união, e isso é muito importante, esse estado de espírito, e eu espero que isso seja uma semente que fique. E o exemplo da generosidade dos voluntários, que se empenharam e que eu testemunhei também muito de perto, aliás, lá em minha casa também, e é um exemplo também de entrega, de disponibilidade para ajudar os outros, que é muito importante. E terminava com quatro frases do Papa Francisco, que me parecem importantes. Substituir os medos pelos sonhos, a Igreja, que é um espaço para todos, que o único momento em que se deve olhar de cima para baixo uma pessoa é quando se ajuda a levantá-la, e que quem ama não fica de braços cruzados, serve e empenha-se no serviço. parece que são frases importantes. Grandes deixas para terminar, e o fado? O fado que Carminho cantou precisamente numa das cerimónias, na Via Sacra. É o fado Estrela de Carminho, que é uma ótima forma de terminarmos o programa de hoje. Já sabem que temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Miguel, por ter vindo substituir a Carla esta semana. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Vamos com o tempo para o fado. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aqui que fizeste por mim e até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou. Amor que se deu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar que é essa que dá real importância à liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente.